como explicar eu crer no que não vi? Como entender o que é mistério até pros grandes sábios? Como alcançar o que é inacessível? Tocar o invisível e sentir tão perto a tua existência, Deus. Convicção do que não vi, certeza do que ainda espero, definição do que é fé. Pela fé eu posso todas as coisas, nada vai me impedir de chegar. Reinos posso vencer, muralhas derrubar, meus limites romper, promessas alcançar, tocar o céu e definição do que é fé.